Aí, Dudu, primeiro verso, hein? Tira onda, tira onda, tira onda, tira onda, o sol se põe, a noite vem. Tem muita gente na pista, eu sei que tem céu estrelado, brilho da lua. Com a proteção de Deus eu vou pra rua. Pista, rua, pista, estrada. Saindo à noite, varanda, madrugada. Acompanhado, vou sozinho. Oxalá iluminando sempre meu caminho. Uma celebração esta noite merece. É onde é tudo, tudo acontece. Gente, nasce, gente, morre. Gente feliz, gente, sofre. Na noite você conhece alguém. Na noite se arruma inimigo também. Sexta-feira, destino Madureira. Oba! Ninguém fica em casa plantado de bobeira, não. Desde a noite, relembrando a cada momento. Voltou pra sambar. Pode crer. A noite. Pode crer. Onde tudo pode acontecer. É. Você matar, você morrer e se perder. Na saída da minha casa levo uma geral, pra não perder o costume natural. Coisa normal, no meu bolso não tem nada. Aí, negão, tá liberado. Eu tô acostumado, isso não me abala. Vou encontrar com meus amigos lá na praça. A noite é longa, negra e desce. A noite é negra, escura como preto. Com os amigos sentado à mesa. Oba! Só papo reto, só papo firmeza. Comendo, bebendo, escutando o som. Um irmão chamando o outro de sangue bom. Então basta ser malandro para perceber que a noite tem muito pra te oferecer. Comemore essa noite e ela merece. A noite é onde tudo acontece. Nem seja noite, relembrando a cada momento. Esteja a noite, relembrando a cada momento. A noite, a noite. Pode crer. É onde tudo pode acontecer. Oh, e a e. A noite mataram, prenderam demais. Na noite tem gente a caminho da paz. Mãe preocupada, rezando fé em Deus. Eu gosto da noite, ela escura como eu. Já deu 5 horas, o dia vai amanhecer. MVP, voltando para a CDT. Outro dia, outra noite vai chegar. Vamos que vamos, que o sol não pode parar. Ei! Esteja a noite, relembrando a cada momento. You walk, you walk, you walk. Sempre. Até o fim.